Super Junior Light. Esse é Junior Light, fazendo você delirar com o melhor da música. Eita, agora é assim, ó. Chama ela pra dançar que ela quer. Vamos dançar a gardinha agora, vai. Tá valendo. Já faz muito tempo. Bora dançar, bora dançar! Nem me avisou porque tinha que ir. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Saudade! Foi difícil, eu confesso. Não esqueci. Valeu! Pra dançar agarradinho. Música Pai Dégua, a gente detona, meu irmão, aqui no H2, vai. Segura, como é que é? Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso. Como é que é? Não esqueci. DJ Júnior Farias, tocando o melhor da saudade. Uhul! Vamos nessa, galera! A tradição do passado, músicas que fazem você recordar. E a saudade! Olha a cerveja 3x10 aí no bar. Bem geladinha, meu irmão. Chega junto, vem curtir, vem! Toda a equipe Choptel, meu irmão. Derramando gelo e mais um pouquinho. Segura, vem! Eu lembrei. Aí, Catita! Maranhense, toda a galera. Forte abraço, vai! Que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo. O Catita fugiu da Giovana hoje. De novo, né? Sintição, vai! Vamos dançar a gardinha, vai! É a saudade legal! E agora, Maurinho? Toma-te! Vai! Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. E a galera dançando com a Ragini, meu irmão. Só o filé, né? Como é que é? Ao di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Ao di là della volta infinita, al di là della vita. Isso que é saudade, meu irmão. Vai. Pra dançar gardinha com ela. Ela gosta, vai. Segura, vai. Al di là del sogno più ambizioso. Ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Mais uma bem gostosa, mais uma. Dança com ela agora, vai. Chance, por favor, vê se me entende, meu grande amor. O Serginho é um do Caquiar. Se ficar aí do Cordeiro. Sem você, Serginho dançarino, maninho. Bora lá! Ando pelas ruas sem razão, juntando os pedaços do meu coração. Aí, Júnior Faria, te amar se quebrou de uma vez. Vamos dançar, vamos! Você fugiu de mim quando o romance entre nós dois ia dar certo. Num gesto, num olhar, a cada dia que chegar, mas estou... DJ Júnior Faria. Que não tem mais jeito pra nós. Não dá pra deixar pra depois. Bora fazer, bora, bora! Que não tem mais jeito pra nós. Não dá pra deixar pra depois. Se me entende, meu grande amor, que não é tão fácil ficar sem você. Ando pelas ruas sem razão, juntando os pedaços do meu coração. Só na mulher, vai! Que por te amar se quebrou de uma vez. Você fugiu de mim quando o romance entre nós dois ia dar certo. Pra dançar garrinha com ela. Mas estou certo. Oba! Que não tem mais jeito pra nós. Não dá pra deixar pra depois. Você fugiu de mim quando o romance entre nós dois ia dar certo. Num gesto, no olhar, a cada dia que chegar. Música Pai Dego, meu irmão. Que não tem mais jeito pra nós. E aí? Não dá pra deixar pra depois. Não, não tem mais jeito pra nós. Não dá pra deixar pra depois. Toma-te! E agora? Volte pra mim. Por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Eita, moleque! Meu amor, sem você eu não... Toda a equipe Shopitel tá em peso, gostinho legal aqui, ó. O Catita, maranhense. Toda a galera, valeu! Só pense em mover. Catita deixou a Giovana hoje. Veio pra cá. Minha loucura é uma coisa linda. Olá! Que explode por dentro de tanta emoção. Saber o que vai ser de mim. Pode ficar. Esse é velho agora, meu irmão. Sempre com farinha. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. DJ Júnior Faria. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, pra mim. Nossa amiga Carol, o amor é... agora é Shopitel 100%. A novinha tá na área. Ei, Carol! Coração. Valeu, ei, Catida! Prazer, só na manhã, né, filho? Tanta beleza. Vamos lá! Segura! Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou. Só na manhã da Arane, vai! Mas por favor, volte pra mim. Ah, se eu soubesse dançar, viu? Segura, mãe! Só na manhã. Vamos dançar, vamos, mãe! Eu pensei que nunca ia te perder. Toma, gente. Mais uma, meu irmão. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito um temporal. que embriaga é o pão de cada dia. Eu era tão feliz. O amigo Juninho Play dia. E o Chopinho, é. Os irmãos aí da equipe Chopidel. Tá curtindo legal aqui, ó. Um abraço, vai! Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio no meu corpo pergunta por ti, que eu não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Bora dançar, bora! E nada é mais difícil que viver sem ti. Só no Caquero Gostoso, vai! Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio no meu corpo pergunta por ti, que eu não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. E a galera fazendo Caquera Gostoso, hein? Hoje aqui na H2, Sabadão Pai d'Égua, a saudade marcante Marinho. Parceiro Rei já aqui, ó. Um abraço, garoto. Vai! Eu pensei que nunca ia te perder. Uhul! Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. Olha, parceiro Rei, só não caquear, vai, maninho. E nada é mais difícil que viver sem ti. Serginho Domingo, dançarino maluco, meu irmão. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio no meu corpo pergunta por ti, que eu não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Essa vai a pedidos aí de uma galera que tá aí do outro lado. Pra vocês aí, tá aí, ó. DJ Maluquinho. Em forma de paixão, senhor. Eu falei que ia tocar. Tá aí, tá aí, tá aí. Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que você me fez por me trair. E agora arrependida quer voltar atrás. Já deu. Cansei de suas mentiras mal contadas. Vê se não acredito mais, encontre fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu o homem carinhoso e fiel. E assim vem na mãe, mãe. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando agora a portaria. Só no Caquiaro, vai. Só no Caquiaro, vai. Ei, Catita. Olha o que estão falando aí. Vai buscar teu filho lá no Zé. Hein? Opa. Meu coração, amor, obedeceu. Isso vai dar problema. Pra tatuar no ego da minha alma. Olha lá. Minha paixão. Escreveu. Bora dançar, bora dançar! E a Juliana é uma mulher tão linda que não descobri ainda como posso descrevê-la. Ela é meiga, pura, carinhosa como ela é fofosa. Essa menina é maneira, acende a minha chama, me joga na cama. Ela é um vulcão em erupção. E eu apaixonado, fico todo molhado. Louco, louco, te DJ Júnior Faria. Tá como eu amo a Juliana. E aí, como é que é? Tá como eu quero a Juliana. Uhul! Tá como eu amo a Juliana. Bora, Sajinho, no Caquiaro, vai! como eu. Parceiro Leozinho também sempre com a gente aqui no H2. Ê, moleque! Olha só, gingaro! Olha só, olha só! Sente só! Vai! Vai! Só no caqueiro, Marinho! Tu fala pra ela assim, ó. Vou te levar pra cama. Ih, rapaz. Vou te deixar toda nua. Vou te lamber, vou te morder, safada. Você vai ficar tesuda. Vou te abraçar, vou te beijar. Vou te deixar nas nuvens. É loucura de amor. Eu sou força total. O sexo campeão. Vamos fazer amor. Quem será, hein? Quem é o gostosão daqui? É o Catita? Sou eu. É o Maranhense? Quem é o gostosão daqui? Olha o Tiro Niva. Sou eu. Rapaz, essa turma aí, ó. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Esse é Paulo de Paula pra você, hein? Como é que tu faz? Vou te levar pra cama. Leva ela então, vai. Vou te deixar toda nua. Vou te lamber, vou te morder, safado. E aí? Você vai ficar tesuda. Vou te abraçar, vou te beijar. Vou te deixar nas nuvens. É loucura de amor. Eu sou força total. Sexo campeão, vamos fazer amor. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Sou eu. Acho que sim. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. E agora, segura. Tá valendo! Te faço refém, eu te prendo. Só no caqueiro, vai! Teu beijo ardente aquece nossa paixão. Você é a estrela que brilha numa noite linda e plena. Parceiro rei, tá no sistema, tá no chão legal. Para viver, sempre com Farias. Pode crer, Marinho. Você. Vento que sobe. Junior Light, oferecimento aí. Da empresa. Saúde. Imaginei que eu fosse. A oficina aqui, conserta autofalante, tweets e muito mais. Hey, Cris. As mais belas da vida o tempo todo. Plataforma digital também. DJ Neném. É. Daí então, eu não pude mais te esquecer. Bora aqui, bora dançar, vai. Meu anjo vem ficar aqui. Pop romântico. Bora aqui, bora mãe. Bora aqui, bora mãe. Vai. As long as the sky is a spur in the sky and I need you. My love gonna last till the day that I die for. I need you. I never say no to the love that I know making me feel so happy inside. I have a acho que eu vou tocar assim, ó. Toma-te. Pra machucar o coração, meu irmão. É agora. Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você. Preciso desse. Eita, música porrida, hein? Somente teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura pra essa dor. Uhul! Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você. Preciso desse amor. Vamos lá, só no caqueiro. Somente sente, teu carinho me faz bem. É só você que tem a cura pra essa dor. Só no amanhecer. Que machuca, tritura, consome o meu corpo. Quase morto. Vou ficando esperando esse amor. Quase morto. Os parceiros da equipe Shopitel, sempre com o Gênio Farias, aqui no H2. Bora aqui, bora. É amor, é o quê? É paixão, hein? É loucura, é céu, é trovão. Diz que vem, não diz não. Traz a cura pro meu coração. Nossa amiga Carol também, a nova integrante da equipe Chapitel. Ei, Carol! Oi! Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você, preciso desse amor. Chifre, aí não. Carinho me faz bem. É, doido. É só você que tem a cura pra essa dor. Posso mais viver sem ter você. Preciso de você, preciso desse amor. Toma mais uma, José. Vai, Serginho. Esse é o dançarino número um aqui no Cordeiro. O cara que arrebenta, o cara que faz a onda. Vai, Serginho. Você ganhar credibilidade. O que você prometer, trate de cumprir. As meninas do complexo, vê. Você vai ficar bem visto na sociedade. Bora aqui, bora, bora. E verá que não vale a pena mentir. Vamos nessa, DJ Faria. Se você procurar ser boa gente, saiba que você não vai mudar o mundo, mas com certeza terá um canalha menos na face da terra. Oba! Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Se você procura ser boa gente, saiba que você não vai mudar o mundo. É verdade. Mas com certeza terá um canalha menos. Juninho Frei pra Tati Mil Grau. Todo mundo erra. Quem não erra nessa vida, hein? Todo mundo falha. É verdade. Sem exceção. Segura, maninho! Todo mundo erra. Todo mundo falha. Sem exceção. Esse é meu amigo Jorge Pena. Viva mais, José. Valeu! Banda, banda, LP, a cara da saudade. Pra dançar, vai! Sei que não dá mais pra esconder tudo que sinto. Só no amanhecer. Está tudo escrito no olhar. Quando te vejo, como estrela que brilha no céu. Sei que te quero, como a primeira vez entre o homem e uma mulher. Foi no bar Junior Line. A saudade que eu te vi pela primeira Junior vez. Pop, saudade de DJ Siqueira e Valdinho. Bora aqui, bora mais! Viva a tocar. Peraí. Olha só essa música aí, ó. Agora. E agora fala que me ama. Segura, mãe. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. Essa música é para a Tati, para o Chopinho Desguiado. Hoje ter chorado rir. Aí da Chopinel, pode crer. Olha quem chegou. depois de Motoqueiro Fantasma. Sofrido. Sempre com o Gênio Farias. Agora, por fim, ele é outra dama agora. Vai saber que um dia eu vivi asas livres. Como dizer que não, que nunca me fez nada. Depois de tanta dor, vamos dançar, vamos! Que causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila. E aí, como é que é? Depois que já não tem mais amor. E sim, você ficou mais frio. Meu inverno parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora, hein? E agora, hein? E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora? E agora? Depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber que um dia eu vivi. Banda 007. Esse é o caguiado, maninho. Tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Segura, vai! Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sou seu. Essa é do Juninho Play. Ontem foi a despedida da banda. Quando que encontrou a Carol? Vida de solteiro. Esse é o segundo. Ei, Juninho! Cheguei no derrota e meus planos o que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou par perfeito. Também é da equipe Chubby Terra. Eu já venci. A equipe que não para nunca, meu irmão. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Não sossega. Dividir comigo o seu brigadeiro. Ei, Maroninho! Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. E a partir de hoje, eu sou homem e uma só mulher. A equipe que não sonha é porque não dorme. A equipe Chubby Terra. Olha aqui. Bora aqui, bora, bora! Banda 007. Eu sossegui. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sossegui. No derrota e meus planos do que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2. Vamos dançar, vamos! 3, 4, quantos você. Como é que é? E a partir de hoje, eu sou homem e uma só mulher. Se quer cinema, eu. Mentiroso esse cara. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. E a partir de hoje, eu sou um homem e uma só mulher. Bora aqui, bora, vai! Pra dançar, gardinho. Valeu! E assim, ó. Escuto os rumores que vieram me dizer. Que você partiu pra longe sem adeus. Bora, rei! Houve vezes em que a amigo rei, só não vai quero, vai. Ela quis nos separar. Esse é velho agora. Aguentei então as brigas por te amar. Sem você eu não vou mais viver. Sem você só não vai quero aqui no late. Sei que vou sofrer. Wanderlei Andrade, vem cá. Everywhere I see in the morning, when the sun comes out the shore, And the silence makes a beautiful sound. Have you ever sat there waiting for the time to stand still? For the world to stop from turning around? Sem você, não vou mais viver. Sem você, eu sei que vou sofrer. E bora, e bora, senhor! Sim, papararará, papararará, papararará. Sim, papararará, papararará, papararará. Emoção, poder te sentir. Parceiro motoqueiro fantasma, esse é Belaguarda também. Sempre com Farias, aqui na Godô. De ter você aqui. Um abraço, garoto! Pra cima, Oni! Você vem com um brilho no olhar e diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. E é só no canqueiro, senhor. DJ Capó, emoção. Um abraço também ao pai do Jorginho Play. Meu coração já tá no sistema. É um aqui no H2. Bora, como é que é? DJ Capó, o melhor de Belém. DJ Capó, emoção. Conquistou. Meu coração é o melhor, não tem pra ninguém. E de Itapó, o melhor de Belém. Banda Os Brother, mexendo com sua emoção. Lá vem mais uma assim, assim, ó. E vai! Quebrar o esqueleto, meu irmão. Que eu te amo. Você já sabe. Você já sabe. Mas você não quer saber. Segura, como é que é? Das minhas verdades. É. Isso é amor. Isso é amor. O que eu sinto por você. Bora aqui, bora, vai. Mas você não quer saber. Você não quer saber. Isso é amor. Todos os parceiros aí da equipe Shopitel, Tirulipa, amigo Catito Maranhense, toda a galera, a Carol é a novata agora. Um abraço! Aí, Júnior Faria. E vai, vai, vai! Tudo que eu quero é estar bem contigo. Você só me vê como um amigo. Isso é amor. Isso. Isso é amor. O que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer saber. Isso é amor. Isso é amor. O que eu sinto por você. E agora, e agora, e agora, e agora, e assim, ó. Marcantes, aquelas que a galera dá valor. Digi Detona, vamos lá. Tá gravando ao vivo agora. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Uhul. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Bora só no caqueado, vai. Bora rei, vai. Te vira, Marinho. Oi. Quando lhe fala de amor, ei, e ela vai se amarrar. É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, Ela gosta de pagode. Bora no Caquiano, mãe! Deve estar percebendo que eu gosto de brega fiquina no bar. Só na mão! Parceiro Catida, ele é paranense. Tiro de pá! Toda a equipe Chovidão. Tá curtindo legal? Bora! Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. E aí, como é que é? Não sou DJ. Que tu é? Sou carregador de aparelhagem. É o Boca. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. O aquecimento da equipe Chapitel hoje, né? Mais tarde pra o ter. Essa galera é muito louca. Toma mais uma. Toma mais uma. Toma, toma, toma, toma. Igual esse som, melhor som não há. É Príncipe Negro, melhor som. Você pode acreditar. Uhul! O som da galera que faz você balançar, você se soltar. Com o som que mexe com seu coração. É assim como é que é? Com DJ Edilson, DJ Edielson. O som da galera ditando o povão. Darararara. É Príncipe Negro, melhor som. Darararara. Príncipe Negro. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o céu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata. Aí tu fala pra ela. Vem ficar comigo. E? A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor e não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim. Todinha só pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero você perto de mim. Eu também te quero bem assim. Quero todinha só pra mim. É pra gente dar um giro nas marcantes. Sim. Segura, mãe. Tu Não sei por que maltrata tanto o meu coração, se eu nunca te deixei na solidão. Não me abandone, por favor, meu bem, assim não dá. Entenda, eu te amo e não vou te deixar. Coração, nunca quero mais. Te machuquei, eu peço teu perdão. Foi uma loucura, uma empolgação. Agora escute, meu amor, o que vou te dizer nessa canção que fiz para você. Vou te amar e vem curtir uma nova dimensão. Vou conquistar seu coração, curtindo com você o melhor som. Vou te amar, eu não consigo mais viver assim. Com DJ Gil e DJ Luiz, que vão você voltar pra mim. É pra machucar, pra machucar, pra machucar. Toma, Gil. Equipe Jobitel tá em peso aqui, meu irmão. Tomando todas e mais algumas. Júnior Faria! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Sonho acordada pensando em nosso amor. Bora fazer o que eu quero, bora! E quando bate a tristeza, a solidão dói meu coração. É na virada, é na virada. Vai, vai, vai, vai. Bora, bora, bora! 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei. Como é que é? Aconteceu assim. Nada mais. DJ Júnior Fari. É um som de qualidade. E sabe como queria tanto te conhecer? Com super telões e a metralhadora. Alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo no meu coração. DJ Ellison vai agitar. DJ Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode me tralhar. Um, dois, três, agora. Faz um S pra mim. Faz um S pra mim. Vou como você. Seu águia de fogo, vou te ver. E faz um S pra mim. E tá bonita agora, vai, vai, vai, vai. Chora o caquinhado bonitinho, bonitinho. E vai, e vai, e vai. Banda Os Canibais. A marca do Belo de no Brasil. Uhul. Segura, como é que é? Eu acordei pensando em te falar. Alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Nas noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração. Chega aí, gatita, deixando chega. Acontecer o nosso amor, mais puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém. Oi? Atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Foto dedicada para mim que tu amava. É na batida, é na virada, é na batida sim. Só pra galera relembrar assim, ó. Aqui é DJ Júnior Faria. Eu não pedi te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Vem saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Amigo Chopini Desguiados. Aí da Chopidel. Ei, Carol. Mereço, enlouqueço. Toda a comitiva do Coruja Som, já curtiu legal também com a gente. Um abraço, sinta-se à vontade. Oba! Esquece o que passou e vem ficar comigo, amor. É a virada, é a virada, Brasil! Como vou te esquecer? Tudo me lembra você. Vai, amor, vai! Amor, oh, tudo que a gente viveu, não sei se pra você valer. Pra curtir o negócio! Pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Maneira. DJ Adriel de Mosquinho, um DJ pra fazer sucesso. DJ, DJ China insuperável, mais que nome, é uma marca. É pra endoidar o cabeção aqui na Gatoi, meu irmão. Segura, segura, segura. Vai no treme, treme, treme. Renan Bocajo Vence. Bora, motoqueiro! Motoqueiro fantasma! Em novembro, ele é a primeira dama! Com Faria! Um abraço, garoto! Feito um herói de cinema disposto a. A equipe Chopitel tá em peso! Vamos lá! Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem de... Toda a equipe do Coruja Ação também, tá gostando legal. Um abraço, Gino Farias. Sai sem rumo sozinho. Muito bom. Resposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Se eu errei, te peço, perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço, perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro. Família Chupitel disse, Gênio Farias. Volta essa do comecinho. Vamos lá, vai, vai. Joga na batida, é assim, assim, ó. Um doce em novembro foi quando eu te conheci assim. Olha a portaria liberada pra galera. Herói de cinema disposto. E a cerveja 3x10 aí no bar. É a promoção do H2 hoje, ó. As lembranças machucam, não consigo. Bora, meu lanche! Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem indo embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você. Alô, Júlio Farias! Manda medo, DJ! Chega comigo! Segura, segura! Olha só o clima, olha só! Só pra relembrar, vai! É assim, Marinho! Parceiro Serginho, grande dançarino, aqui no Cordeiro. Tá curtindo legal, mais uma, né, Serginho? Oh. Aí, Júnior Faria. Acho que tá nosso clima, bora! Olha amanhã, domingão! É o Toca Tudo, viu? Vai começar às 7 da noite, aqui no H2. Te puxa, meu irmão! Vai, vai! Alô, DJ Júnior Faria, é com você, meu DJ! Vai pra cima! Oi! Oi! Vai! Segura, segura, mais uma! É agora, meu irmão! Tem muito mundo aí, ó. Só começando as emoções aqui, ó. Saudade marcante com o negócio. É assim, vai. Vai, vai. Oba! Design music. Segura como é que é! Só pra quem tá afim de endoidar o cabeção! É agora, vai! É agora, é agora, é agora! E tá valendo! Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Segura, vai! Tomou conta do terreiro. Barra se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a tarifada, sorte da beleza que surgia. Pra lá eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança meu amor, Jani. Segura, segura! Dia raiou, rastro na areia. Minha sereia, São João é um amor. Dia raiou. A equipe Chopitel endoidando o cabeção, meu irmão. Muito Chopitel! Gatita, bora Branice, Tirulipa. A Carol também tá nova no sistema. Vai, Carol! Tá valendo assim, ó! Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro. Como é que é? O barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar levada, sorte da beleza que surgia. É muita onda. Vai, vai, vai. esquentar tudo assim, ó. E agora? Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Cor. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando. Bora, Gador, chama aqui! Boate Costa Cor. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra Costa, Costa Cor, dança agora. Na dança do coçaco, não fica coça fora. Vem pra Costa, Costa Cor, dança. Pra estremecer tudão. Na dança do coçaco, não fica coça fora. Parceiro Motoqueiro Fantasma. Leite. Cê velha guarda. Sempre com o Gino Farias. Ele com a primeira dama. Segura, mãe. Peraí, peraí, peraí, peraí. Agani Man. Vai no gagueado, vai. Vai no gagueado, vai. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over America. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over America. I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that plant by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be good, yes, I want to do right, and I don't wanna go astray. People, they do. They say Pato Bantan, we love you. That's why I dedicate this song to every one of you, to every friend and every fan and every radio DJ too, every reggae reporter, producer, promoter, DJ Junior Faria, you and all the youths I stand aqui no Agadosh, como é que é? Staying loyal to the reggae roots, they give me the strength. Se liga, galera. Because they tell me to go Pato. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Well, everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Come. I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that planted by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be good, yes, I wanna do right, and I don't want to go astray. People tell me, yes, they do. They say, Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate to every one of you. Como é que é? Every friend and every fan and every radio DJ too. Oi? The reggae reporter, producer, promoter. I just cerveja 3x10 aqui, meu irmão. The promoção pra galera aqui no H2. DJ Júnior Faria. Essa é a nossa onda, meu irmão. To push up through. Segura. Segura. To go Pato. Everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Everybody telling me to. Só no backyard, I am the king of reggae rap. And the world know that. Internationally known. Better known. Every DJ I'm a virgin still. Oi. Every DJ I'm a virgin still. Oi. Every DJ I'm a virgin still. Every DJ I'm a virgin still. Because Professor Nuts no left me alone. Sigur, come again. Me and me job when I go kill them all. Come back alone. You have another one when they call Kupasan. Kupasan is a man who stop this me woman. I talk about you love me to me complexion. Me have God to kill me. Some of them are Satan. I want if you know me that old veteran. Me come king. I'm here number one. Every DJ I'm a virgin still. Every DJ I'm a virgin still. Every DJ I'm a virgin still. Every DJ I'm a virgin still. You know see, Shabba get the Grammy. Because Shabba mind it never dirty. You know see, O'Bailey get big. But some DJ too inquisitive. You know see, too any rebel. That's why me no like grudgeful people. Big up the man, when they call Super Cat. Super Cat as the Dandaga. Big up the man, when they call Ninja Man. Ninja as the Dandaga. Big up the man, when they call Tiger. Son of Hague, man. Come to lyrics on your Son of Hague, man. Big up the man, and then call cut the rank. Easy cut your wrist. Parceiro Serginho, o dançarino número um de can, put your band, can, aqui do Correio. É, tá comigo. Every DJ I'm a bread. Every DJ I'm a bread. Every DJ I'm a bread. Every DJ I'm a bread. Alma Gwana, Alma Top, me a the king. Alma kick up, Alma band, me a the king. Alma Gwana, Alma Top, me a the king. Alma kick up, Alma band, me a the king. Some of them a shock. Hey, Tagado! Tell me from Jamaica, then go a foreign. I tell crowd that CD, Gagale! I'm gonna go a Bronx, Queens and Brooklyn. I come back a Jamaica, both them. Parceiro, rei da mina no sistema. Ele é comestível, meu rei. Um abraço, garoto! Me a the king. Alma kick up, Alma band, me a the king. Alma Gwana, Alma Top, me a the king. And I'm a kick up, I'm a band, me a the king. Every DJ I'm a bread in sin. Every DJ I'm a bread in sin. Every DJ I'm a bread in sin. Every DJ I'm a bread in sin. Olha só como é que é. Olha só como é que é. Eu tenho tanto amor para te dar. Chama ela pra dançar, chama ela, chama. E nunca, meu bem, vou te... Bora que hoje é muita onda, meu irmão, vai. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também. E a saudade gostosa, meu irmão. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero gritar ao mundo que sou feliz, tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Vamos dançar, Gardino, Gaquiago. Eu tenho tanto amor para te dar. Opa! E nunca, meu bem, vou te deixar. DJ Júnior Farias. Tu és o que eu sempre sonhei. Vai, Serginho, vai, vai. O amor que eu tanto esperei. Olha o rei, nunca quero, vai, vai, vai. Segura. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. É verdade. Como é que é? Bora dançar, meu irmão. É muita onda aqui no H2 hoje. Vamos lá. Se voltar para mim, te perdoarei. Uhul. Por todo amor sinto por ti. Pra fazer aquela onda básica, eu quero mesmo. Só agora eu sei que assim a falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. DJ Júnior Farias, aqui. Não sei o que fazer se você me deixar. Juninho Play, a primeira dama, Carol. Bem, tá curtindo sempre aqui, ó. A equipe Chapitel. Maranhense, Catida, meu amor, Chiruripa, meu grande amor. Como é que é? Volte pra mim. E no comando, ele, DJ Júnior Faria. Vai. A solidão é tão grande, não estou suportando. O meu coração está sangrando. Chance, meu bem, por favor, para te provar como meu grande amor. Se você não voltar, vou me enlouquecer. Alô, Alô, Shopping de Engenheiros. Aí também na equipe Shopidel. Tá no sistema. Bora, Shopinho! Meu amor. E aí? Meu grande amor. Fala pra ela assim, ó. Volte pra mim. Hein? Meu amor. Meu grande amor. Fala pra ela. Sente só, mãe. Toma, tchê. Chora o que quero, mãe. Aí, Júnior Faria. Olha que saudade, vai. E agora? E agora? Minha paixão, não consigo viver assim, tão distante de quem tanto eu amo, que é você. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, o toqueiro fantasma, eu voltava pra mim. O cara que arrebenta na saudade. Voltava. Aí conhece, vai. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Eita saudade, meu irmão. Bora aqui, bora, bora! De quem tanto eu amo? A cerveja 3x10 é no bar. Quem é você? Super Genara. Minha paixão. Oba! Quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. E aí, e aí? Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Amo, amo, amo. Saudade. Mais uma pra gente dançar, meu irmão. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar. Os amigos aí do Coruja Som. Tá no sistema, tá buchinho. Um abraço, garotos. Foi você quem me deixou pensando em encontrar. Sai beção também, Sérgio. Hoje a gente tá no apoio aqui, viu? Eita, Sérgio. Vamos lá. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você que agora me faz. Uhul! Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo. Pra mim. vai relembrando, Maninho. Daqui agora aqui na Godoy. É assim, ó. Espero que você decida e que volte logo. Eu lembro muito bem desse tempo. Só pra relembrar mais. Só pra relembrar. Bora, rei! Hey! Aí, Cornel! Fininho play pra toda a família Chobitel. Tá aí, fez! Você vê tudo que podia de você. O tempo bom. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Vai, Serginho! Família Chopitel derramando chope hoje aqui na H2. Mais uma vez, aqui com o Júnior Farias. Segura, vai! Vamos nessa, DJ Faria. E o motoqueiro só não vai errar. Aí conhece, Maninho. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Diz. Dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te amigo, deixe ela, é melhor pra você. Sente só então. Só no caquero, vai. Só no caquero. Assim que a galera gosta, meu irmão. Vai, vai, vai, vai. Seu amor, espere por mim. Olha o Serginho. Não case com ninguém. Olha o rei. Sala o sapatinho, vai. Por favor, não esqueça. Foi o seu grande amor. E o Mori, Mori, Mori. E lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar eternamente, jurou você e eu. Te amo, meu amor. Oh, amor. Só você é tudo pra mim. Me espere que eu estou pra chegar e contigo casar. Meu amor, espere por mim. Não case com ninguém. Oi! Por favor, não esqueça. Foi o seu grande amor. E lembre nossas juras. E o caqueado! E a gente promete. Aqui no H2, vai! Se amar eternamente. Oi! Jurou você. Aí tu fala pra ela assim, ó. Eu te amo, meu amor. Só você é tudo pra mim. Me espere que eu estou. Bora, motoqueiro! Pra chegar. Oi! E contigo casar. Amor. Toma, toma, toma, toma! Só. Uma bem na manhã, assim, ó. Lá vem o sonhador. Sonhei com você. Foi um sonho bom. E aí, como é que é? A gente se amou do princípio até o fim. Se liga, galera. Eu beijei você eu lhe abracei. Só no cuequeado. Você suspirou e se entregou. Vamos nessa, Júnior Faria. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. E a saudade legal, senhor. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. Bora, Maranhense. O meu mundo. Bora, Gatita, vai. Tem mais cor. Quero ter você. Tira o limpo também. A equipe Chavidel. A Carol chegou agora. É novada. A Maranhense também. Vamos lá. Fazer o Chopinho também. É muita onda, senhora. Ei, Chopinho! Segura, Marinho! Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você. Juninho, Play, Chopinho. Não consigo. Os irmãos. É. Aí deixa eu ver. Coxinha legal. Você. Um abraço, Marinho. Pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte por favor. Olha que é saudade. Tá valendo. Olha aqui as telas pra relembrar. Deu até vontade de tomar uma agora. Vai. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. É doida, hein? Segura! Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Só pra relembrar, senhor. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer, mas se valeu não custa nada dizer. Só não vale brincar com os sentimentos alheios. Se não for pra lembrar, você pode falar de sem medo. E aí, Serginho? Mais uma, senhora. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. Segura, como é que é? É saudade de você, amor. É saudade de você. Pra matar a saudade mesmo. Vamos lá. É saudade de você, amor. É saudade de você. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E você tão longe está. Bora no caqueado, vai! É saudade de você. Se liga, galera! É saudade de você.